Hoje vou a um funeral. Não te reconheço. Olá, parede do meu quarto. Não, não é a ti que não reconheço. Reconheço-te e conheço-te sempre e desde sempre. Mesmo à distância, mesmo quando estou distraído ou quando estou a recordar outras conversas, como hoje recordo. Um amigo. Primeiramente apenas colega, antes até um desconhecido. Agora que deixaste de ser somente colega do grupo e a partir do momento em que passaste a ser amigo, menos próximo do que outros, é uma realidade, mas esse ponto de viragem fez com que eu me virasse mais para ti, de forma mais próxima e atenciosa. Não é que eu saiba ser muito atencioso, mas faço o que sei. E o que sei é que estás perdido. Desorientado. Aquela tua nova companheira, que merece respeito e consideração, tal como merecem todas as pessoas, ou quase, ela está a desviar-te para caminhos dos quais eu não gosto muito. Nem muito, nem pouco, não gosto. Tu gostas. Pois, já tinha interiorizado essa tua opção. Não gosto, nem concordo, e não aceito. É inaceitável o que estás a fazer ao teu filho e até às tuas duas netas, de tão pequenotes que são, que já reparam. Tornaste-te desleixado, doente e até perigoso. És um perigo para os teus e, sobretudo, para ti. Não vês? Eu acho que vês, mas sinto que preferes aproveitar a vida como te apetece e, qual criança, pensas que podes fazer todos os devios que quiseres, sem consequências. Veremos. Foi o que te disse há pouco. Já não te reconheço. Junto-me ao grupo daqueles que dizem que passaste a ser apenas alguém que eu conheci. Thank you. Agora estou no teu funeral. Telefonaram um pouco antes do almoço e avisaram-me: o teu amigo faleceu. Numa reação inicial, fiquei calado. 2 segundos depois, perguntei para onde o iam levar. Estava pouco surpreendido, admito, parede. Não queria aquele desfecho, mas os sinais físicos e psicológicos tinham-se acumulado naquele ser humano que, de humano, já tinha pouco. Segui para a capela mortuária ao fim da tarde. Não precisei de entrar para me cruzar com o primeiro familiar dele, uma irmã mais velha, que não conseguiu estar dentro da capela durante mais do que 3 minutos consecutivos. Eu bem que o avisei, lamentava ela, enquanto segurava com dificuldade uma ou outra lágrima, que não caíram. E continuou a lamentação. Não quero imitar a nossa falecida mãe, mas mal vi aquela mulher entrar lá em casa com ele, vi que não estavam coisas boas a caminho. Não vás em cantigas, dizia eu para o meu irmão. Ele irritava-se e mandava-me calar. Dizia que eu não a conhecia, não sabia do que falava. Eu ainda insisti 2 ou 3 vezes: não te deixes embalar por essa Rita. Vais ter uma vida dura, põe-te em guarda. Ele não quis saber. Preferiu entrar na mesma, na aventura, e agora olha a desdita dele. Não o consegui tocar o suficiente. Agora, a última pessoa que o vai tocar, ao longe, é o coveiro. Põe-te em guarda, aviso-te, a vida é dura. Põe-te em guarda, cerra os dois punhos e andou. Põe-te em guarda, e eu disse adeus à desdita. Eu lancei mãos à aventura, e ainda aqui está quem falou. Galga caminhos de ferro, põe-te em guarda. Palmilha e ruas à folga, põe-te em guarda. Dormi em bancos à chuva, põe-te em guarda. E a solidão não erra, se ao chamar o seu nome vai ter nem uma luva. Andei com homens de faca, põe-te em guarda. Vivi com homens safados, põe-te em guarda. Morei com homens de briga, põe-te em guarda. Uns acabaram de maca e outros ainda mais deitados. O coveiro que eu diga. O coveiro que eu diga, quantas vezes se apoiou na enxada. E o coração que eu conte, quantas vezes já bateu para nada. E o coração que eu conto, quantas vezes já bateu para nada. E um dia de tanto andar, põe-te em guarda. Eu vi-me exausta e zango, põe-te em guarda. Entre um berço e um caixão, põe-te em guarda. Mas quem tratou de me amar soube estancar o meu sangue e soube erguer-me do chão. Veio a fama e veio a glória, põe-te em guarda. Passearam-me de ombro em ombro, põe-te em guarda. Encheram-me de flores o quarto, põe-te em guarda. Mas é sempre a mesma história. Depois do primeiro assombro, logo o corpo fica farto. Coveiro que eu diga, quantas vezes se apoiou na enxada. E o coração que eu conto, quantas vezes já bateu na. O coveiro que eu diga, quantas vezes se apoiou na enxada. E o coração que eu conto, quantas vezes já bateu na. Apoiei a irmã até à porta e entrei. Lá estava ele, como eu previa, quase irreconhecível. E não foi a morte que o transformou. Uma dúzia de pessoas sentadas à volta do caixão, a maioria familiares. Um outro reconhecido dos tempos do nosso grupo. E mais duas senhoras que não sabia quem eram. Gritos de desespero, um drama montado e a irmã mais velha novamente a sair de cena. Desta vez fui direita para o carro e não voltei a vê-la. Não resultou o que escutei quando entrei, é que logo junto à porta apercebi-me de que havia uma banda sonora ao fundo muito baixinha que deveria estar a ser reproduzida não sei onde para tentar suavizar um pouco o momento de sofrimento e de luto. A cantora dizia que ele era bonito, mas não conseguiu contrariar o tal drama feito pelas tais duas senhoras que eu não sabia quem eram. Nem queria perguntar, não estava ali para isso. Mas disseram-me, tinham sido contratadas para o choro. Yeah. Naquele final de tarde e início de noite, repeti na minha mente o que penso muitas vezes. Como reagir à morte de alguém? Creio que já comentei esse assunto contigo, amiga. Aos 48 anos, ele partiu. Vou juntar-me ao grupo do choro? Ou sorrio e quase organizo uma festa para celebrar a vida que ele teve cá embaixo? E foi esta última questão que me conduziu para um outro pensamento que nunca havia tido em funerais ou velórios. A pergunta é: como quero que seja o meu velório? Até poderia espalhar para outro contexto e questionar como vou organizar o velório e depois o funeral de alguém por quem eu seja responsável. Mas isso já não poderei concretizar nesta fase. Os meus antecessores deixaram-me há muito tempo. Os meus sucessores, espero eu, vão partir muito depois de mim. E quanto à minha companheira, eu vou cair antes dela, é provável. Então, pensei no meu fecho. Muita gente, toda ela vestida de negro, como ali? Não. Não é preciso. A morte de alguém não tem de ser sinónimo de demonstração de luto. Vamos celebrar, destacar o bom que eu fiz enquanto estive cá. Vamos festejar aquela vida. Até vou sugerir que coloquem à entrada, numa mesa, um papel para cada um que chegue deixar a sua memória por escrito. Que escrevam e fiquem guardadas para a eternidade as aventuras que cada visitante tem para contar sobre mim. De preferência, anedotas. Estou certo de que há muitas para contar. Partilhem, narrem uns aos outros, sorriam. Transformem um encontro de silêncio e de rostos fechados num convívio alegre, barulhento quanto baste, e abram bem as caras, os sorrisos. Ai, não, não, que está ali um caixão, está ali um morto, tem que haver respeito. Oh, rapaziada e meninada, deixem lá isso. Respeitem-me mais enquanto eu estou aqui, vivo, tal como eu tento fazer junto a vós. A música não seria de um caçador, mas escolheria algo relacionado com folia. Qual carnaval? Bom, nem tanto. Quase. Mas isto sou eu a imaginar. Sou um estrangeiro, mais uma vez um rebelde, neste contexto. Mais do que um estrangeiro, sou um extraterrestre. Imagino que me sinto como o Sting se sentiu na cidade da Grande Maçã. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. To ride. all in combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The medals make of man, as someone said. He's our hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Dia do funeral. Mais uma vez, choro, preto e silêncio. Como sou apenas um no seio de um grupo alargado, e no qual a grande maioria dos presentes era mais chegada ao falecido do que eu, como estou ali a tentar ser discreto, sigo o rebanho e também fico calado na maioria do tempo. Sim, também com o rosto fechado e triste, embora não sentisse muita tristeza naquela manhã. Após a cerimónia na capela, no enterro, no cemitério ali ao lado, e já depois de quase todos terem regressado a casa, interrompi o percurso do filho, que se lembrava de mim e agradeceu de imediato a minha presença naqueles dois dias. Mas não foi para me agradeceres que eu vim ao teu encontro, rapaz, disse-lhe eu. E expliquei. Logo no dia do falecimento do pai, eu tive uma ideia que agora partilhava com ele. Talvez fosse cedo para estes pensamentos a longo prazo, ou talvez eu estivesse a ser insensível por não respeitar as primeiras horas do luto habitual. Mas, por outro lado, eu não sabia quando voltaria a cruzar-me com aquela família. Por isso, apresentei logo a minha proposta. Tu, que até tens capacidade larga de encaixe, de adaptação e, ao mesmo tempo, capacidade de expressão de sentimentos e de valores, sobretudo através da escrita, podes aproveitar isso e em breve. Chegas a casa e começas a escrever. Não é preciso ser hoje, mas quando sentires que tens a mente suficientemente limpa para isso, escreve sobre o teu pai. Anuncia o seu percurso, narra os diálogos que tiveste com ele, partilha o teu sofrimento e conta quantas as vezes que ele ignorou os conselhos alheios, incluindo os teus. E depois, sublinha a forma como ele acabou. Torna isso visível, mostra aos teus amigos, coloca naquelas coisas os computadores que facilmente se espalham por aí, deixa um aviso a todos. Mal não deve fazer, rapaz. Termina com eu ainda o amo. Porque quem ama preocupa-se, cuida. Ou seja, a tua carta de despedida não vai ser uma carta de críticas, mas sim de amor. Por ele e pelos vindouros. Os adequados que vierem a ler isso, se amarem, vão aperceber-se do mal que estão a causar a si e aos próximos. E eu sei que eles amam. Tenta, escreve. Vira um momento mau na tua vida para um bom na existência de tantos outros. I'm still